Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e instituições, procurando colocar em evidência o bem. Hoje temos connosco o Sr. Cónego Manuel Martins, da paróquia de Arganil e das paróquias de Pombeiro da Beira, Cerzedo, Salaviza e Secarias. Vamos dar continuidade a uma conversa que iniciamos há uma semana e que não concluímos por falta de tempo. Sou Cónego Manuel Martins, bom dia e obrigado por ter aceito mais uma vez este meu convite. Uma saudação especial também para os nossos ouvintes. Eu vou continuar aquela conversa que tivemos outro dia. Outro dia falámos da vocação e hoje queria saber mais um bocadinho acerca do seu cónego Manuel Martins. Depois de ordenado, portanto, no seminário, creio que andou em Coimbra, não lhe cheguei a perguntar. E depois de ordenado, por onde foi? Sim, bom dia, mais uma vez. E ao auditório, e com muito gosto respondo à sua pergunta. Eu frequentei os seminários da Diocese, o Seminário Menor da Figueira da Foz e o Seminário de Coimbra, o Seminário Maior. E depois da ordenação, tive uma vida do exercício do sacerdócio em variadíssimas situações, passando por paróquias, passando também pelo serviço militar, como capelão. Tem muitos anos como capelão militar? Três anos. Foi a ultramar também? Sim, sim, estive em Angola. E de modo que essas situações variadas também me ajudaram a encontrar um leque muito completo do viver das pessoas, não é? E eu sinto que hoje a minha vida está marcada também por todos esses locais e todos esses ambientes por onde eu passei a trabalhar. Inclusive estive em Roma também a frequentar a Universidade Salesiana, onde me licenciei em pedagogia catequética e para lidar com os jovens, a pastoral juvenil e em psicologia. E isto aconteceu já com uns anos largos do exercício sacerdócio, portanto num tempo em que eu já tinha uma experiência grande do trabalho nas paróquias, inclusive também já tinha estado no ultramar a fazer o serviço militar, como já referi há pouco. E foram várias as paróquias, se vier ao caso referir algumas delas. Sim, já agora. Estreiei-me em Pombeiro da Beira, onde agora estou de novo. Tá bem. Foi a minha primeira paróquia em 66. E depois desta paróquia, onde estive, não chegou a 5 anos, faltou pouco, mas não chegou a 5 anos, fui para a capelão militar. Depois vim para Alvares. De Alvares tive outras paróquias anexas, que foi Portela do Fojo e Pessegueiro. Pessegueiro já é Pampilhosa da Serra, sim. Aliás, Portela do Fojo também. Ou a Moreira, mais conhecido por a Moreira. A Moreira Cimeira? Não. Cimeira e Fundeira. O nome da paróquia, o nome oficial é Portela do Fojo, que é o local onde está a igreja. Mas depois tem esses vários lugares: a Moreira Cimeira, a Moreira Fundeira, depois os vulgares, depois vai até à barragem do Cabril, onde o lugar que agora de repente não está a falhar o nome, mas não há problema. Não há problema nisso. E depois dessas paróquias é que fui para Roma, onde estive 3 anos, e regressei para o serviço do seminário, primeiro na Figueira da Foz e depois em Coimbra. Em 1990 saí do seminário e fui para Chão de Coce, e aí tive também outras paróquias anexas. E de São de Coço vim para aqui, onde estou desde o dia 30 de novembro de 2003. Portanto, vai fazer 10 anos no próximo dia 30. São de Coço também é aqui na Universidade da Avenida? Não. São de Coço pertence a Ancião. Ancião, ali na zona. Já pertence ao distrito de Leiria, ali entre Pombal e. Entre Pombal e Figueiró, Figueiró dos Vinhos. Portanto, Ancião é assim, mais ou menos a meio caminho. O seu cónigo Manuel Martins já há pouco referia que esteve em Roma, especializar-se mais até para, ou também para lidar com os jovens. Bento XVI falava da inquietação que ia na juventude. E eu até vou citar. Aos jovens foram oferecidas as ideologias e o consumismo, mas os jovens veem que tudo isso é um vazio. Por isso, as gerações mais jovens começam a estar despertas para um cristianismo que não é de baixo custo, mas um cristianismo na sua radicalidade e profundidade. Um cristianismo que é verdadeiro e a verdade sempre tem futuro. Vê esta inquietação nos jovens ou não? Sim, simplesmente falta quem os ajude a despertar para essa diferença entre uma vida sem sentido, uma vida apenas gasta, mas gasta sem lucro, digamos, sem proveito. E a vida gasta com proveito. Os nossos jovens têm uma vida que onde eles se desgastam, gastam-se, mas sem proveito. Não, eles não tiram daí a felicidade que eles anseiam, não é? E é o que o Papa diz. Era preciso quem os ajudasse a encontrar essa forma deles, da mesma maneira, viverem intensamente a sua juventude, mas com proveito, com resultados de felicidade para eles. A felicidade é procurada a conta-gotas, nos episódios que a vida lhes vai oferecendo, ou então que a sociedade lhes faculta. Mas nada os satisfaz, porque é conta-gotas, não é? Aos pinguinhos, e a felicidade não se compadece. A felicidade é a longo prazo, a felicidade é intensa. E é planificante, e por isso é que os jovens não se sentem bem e procuram algo mais. E havia de haver quem os ajudasse a descobrir essa plenitude da sua vida jovem, na felicidade que eles anseiam. Vou pegar aqui em duas frases, uma é do Papa Bento XVI, outra é do seu corpo. Quando o Papa Bento XVI fala de radicalidade, terá a ver com este aspecto que muitas vezes anda com paninhos quentes, e os jovens querem de facto estão dispostos a fazer sacrifícios. Eu venho para aqui pelo seguinte, porque quando são as Jornadas Mundiais da Juventude, vê-se que muitos jovens acabam por descobrir a vocação. E muitos acabam por entrar, de facto, em institutos religiosos, onde, e eu vou dizer, a radicalidade é maior, radicalidade no sentido de que ali as coisas são mais a sério, e mais a sério, quer dizer, não tem que ver no aspecto espiritual, mas mais a sério, porque se calhar são obrigados a fazer mais sacrifícios, não sei, esta radicalidade não terá a ver com isso. O jovem, por natureza, é de alguma maneira radical. O jovem, é por natureza mesmo. Os chamados, as chamadas diretas dos jovens, portanto, são capazes de passar uma noite numa coisa sem... numa coisa que... À espera, para comprarem um bilhete, sim, por exemplo. Pois, são, por natureza são radicais. A orientação desta radicalidade é que, muitas vezes, não, orientação não é no bom sentido, não é no mau sentido. Diz aqueles que têm que ser ovelhas a seguir alguém por seguir. Não é isso, mas é o ajudá-los a encontrar o sentido, porque é que eles são capazes de fazer aqueles sacrifícios tão grandes. E quando eles descobrem o sentido do sacrifício que fazem, então eles deixam-se envolver. E são radicais, a radicalidade em plenitude, portanto, num sentido muito mais abrangente e muito mais pleno. Por natureza, eles são radicais, portanto, como se sabe, é fácil encontrar um grupo de jovens, até mesmo para uma asneira, são capazes de fazer sacrifícios, uma coisa que não tem jeito nenhum, são capazes de fazer um sacrifício grande. Mas esse mesmo sacrifício, se ele é orientado para dar um sentido mais pleno à sua vida, então a radicalidade, eles sentem que valeu a pena, porque as outras radicalidades eles experimentam que não valeu a pena, que foi apenas para os deixar na desilusão e no sentido fracasso, não é? Mas eles, o que o Papa quis dizer aos jovens quando falou da radicalidade é exatamente esta radicalidade que eles devem ser ajudados a descobrir para encontrar o sentido da sua própria existência, da sua própria vida. Quanto à vocação surgir nesses ambientes de entusiasmo, de alegria, de vivência muito intensa, como acontece nas Jornadas Mundiais, é um fenómeno interessante e que tem sido aproveitado também pelo Papa, porque ele normalmente há um momento em que ele dirige mesmo esse desafio. Há um momento da jornada em que é como que centrar o objetivo da jornada, em que o Papa põe a questão e a vocação, como às vezes se diz aí, quando tu fores grande, o que é que tu queres ser, não é? Mas o Papa tem realmente esse ponto da vocação num momento chave das jornadas, e tem surgido algumas vocações nesse ambiente de entusiasta da vivência das jornadas, como aconteceu agora nas de Rio de Janeiro. Pois, as jornadas, sim, eu creio que criam esse ambiente. Eu já tenho falado com eles aqui na rádio, com aqueles jovens que vêm depois das jornadas, e eu sinto que eles de facto vêm entusiasmados. E até, por vezes, até os próprios sacerdotes, mesmo aqueles jovens que vão, que às vezes também têm dúvidas, não é? E depois vêm, e aquilo parece-me que foi um tratamento de choque. Foi algo que lhes fez muitíssimo bem. Portanto, eu creio que sim, que as jornadas são uma coisa muitíssimo boa, que João Paulo II iniciou, que Bento XVI e o Papa Francisco estão a dar continuidade, e penso que isso faz muito bem. Eu já tenho ouvido que depois das jornadas, por vezes aparecem 2.000 vocações para determinados institutos. Portanto, não há dúvida nenhuma que, pronto, eu creio que é uma coisa muito boa. Sai de si, vem curar teu mal, te transbordo em som, põe juízo em mim. Teu olhar me tirou daqui, ampliou meu ser. Quero um pouco mais, não tudo, pra gente não perder a graça no escuro. No fundo, pode ser até pouquinho, sendo só pra mim sim. Olhe só como a noite cresce em glória, e a distância traz nosso amanhecer. Deixe estar, que o que for pra ser vigora. Eu sou tão feliz, vamos dividir os sonhos que podem transformar o rumo da história. Vem logo, que o tempo voa como eu quando penso em você. Ai, ai, ai, ai. Agora eu sou tão feliz, vamos dividir os sonhos que podem transformar o rumo da história. Vem logo, que o tempo voa como eu quando penso em você. Ai, ai, ai. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, através da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Cónigo Manuel Martins, da paróquia de Arganil, Cerzedo, Secarias, Bombeiro da Beira e Solavisa. Vamos continuar esta conversa, e eu vou pegar aqui numa frase que o Sr. Cónigo Manuel Martins disse há pouco, acerca dos jovens. Portanto, eles gostam de encontrar sentido e, não sendo assim, nada os satisfaz. E o Papa Bento XVI falava disso, e eu vou dizer o que é que o Papa Bento XVI falava nesse sentido. O Papa Bento XVI falava das contradições do nosso tempo. não só em relação aos jovens, mas também em relação aos outros. As pessoas têm tudo e por isso pensam que não precisam de Deus, que não faz falta. Mas depois sentem-se frustrados, insatisfeitos, com tudo e com todos. Esta é, creio que era... A contradição. É a contradição. Mas isso acontece connosco próprios, sim, também. Sim, sim, sim. Parece que nada nos falta, mas faltando-nos Deus, ou prescindindo de Deus, falta-nos tudo. E essa palavra do Papa vem exatamente ao encontro das constatações que o nosso mundo vai fazendo. E, em concreto, os jovens, porque é onde se verifica realmente esse choque maior, que eles, por natureza, deveriam ser felizes em plenitude, não é? E o maior anseio que toda a gente tem é ser feliz em plenitude, e os jovens muito em concreto, e afinal parece que têm tudo e não têm nada. E não têm nada. Onde é que surgem os suicídios, onde é que surgem essas desilusões tão grandes que às vezes levam os jovens a optar por caminhos tão estranhos, não é? Incluída a droga e outros caminhos. E onde é que há explicação para isso? É realmente por terem tudo e não terem nada. Sr. Dr. Manuel Martins, uma coisa que me impressiona pessoalmente são alguns artistas que servem de ídolos para os jovens, e não só, até para alguns adultos e bem adultos. E depois, esses artistas, pronto, que parece que têm tudo, e depois nós vemos atitudes deles que nos dá a impressão que não têm nada. Não vou citar ninguém porque... Pois, a forma trágica como às vezes terminam a sua vida como às vezes me dá a impressão de quererem terminar até a vida dos outros. Há aí um caso, e não vamos falar de ninguém, mas há aí um caso que parece-me que até está em tribunal, porque de facto esse artista ou essa artista pretendia fazer uma explosão, uma coisa, ou algo semelhante. Vê-se que, de facto, muitos deles acabam, portanto, na droga, acabam no álcool, acabam num estado miserável. Quer dizer, essa gente que, aparentemente, parece que tem tudo, sim, mas falta-lhe Deus. E faltando Deus, falta tudo. É isso, não é? É, o sentido de viver. O sentido de viver, que no fundo, é Deus. O nosso sentido de vida é descobrirmos de onde vimos e para onde vamos, como dizia Santo Agostinho, não é? Viemos de Deus e a nossa alma não descansa enquanto não repousar nele. Portanto, nós vimos de Deus e voltamos para Deus. E esse é que é o sentido do viver humano. Deem-se-lhe as voltas que lhe deram. Pode não se pôr lá Deus, mas basta pôr a palavra sentido e o sentido no verdadeiro, na verdadeira acessão da palavra é esse. É o sentido, o nosso sentido é Deus, Jesus Cristo, não é? E se ele está ausente, pronto, falta-nos tudo realmente. Mas há uma corrente, aliás, o próprio Papa Francisco dizia há poucos dias, há uma corrente que pretende como que reduzir a fé a uma ideologia. Isto nota-se, nota? Sim, muito, muito, muito. Fala-se na fé como a crença no sentido de eu ter uma série de conceitos, uma série de teorias de caráter religioso, não é? E a fé consiste digamos, nessas teorias ou nesses princípios de caráter religioso e em que eu creio, em que eu acredito. Quando a fé é muito mais a vida desses conceitos ou dessas verdades, é a vivência delas do que as verdades em si. As verdades em si, pois, só são necessárias enquanto elas sintetizam aquilo que faz parte da minha vida. Portanto, a fé tem que fazer parte da vida. Portanto, se existe fé, mas não existe vida ligada àquilo que eu acredito, a fé, como diz São Tiago, é morta, não é? Portanto, a fé, para ser fé, só se pode falar dela enquanto ela tem expressão vivencial. Enquanto eu a vivo, eu a experimento no estilo de vida que eu tenho, que eu levo. Não apenas na minha profissão, mas em tudo, em tudo. A fé tem que ter expressão na minha vida toda. E só aí é que eu posso falar de fé. Eu não posso falar de fé nas verdades, mesmo que fosse o total das verdades do credo, mesmo que fosse o total delas. Imaginemos que eu estou tão ciente das verdades da fé contidas no credo que não me falta nenhuma, mas isso não corresponde a nada no meu viver, no estilo de vida que eu levo. Isso não, eu não posso considerar-me crente, ou ninguém me considera crente. É um falador das coisas da fé. É alguém que sabe falar das coisas da fé, mas não é crente. Uhum. Mas não é crente. Há pouco, até quando citava esta frase do Papa Francisco, de querer transformar a fé em ideologias, nós constatamos isto com muita frequência nos jornais que vemos ou na televisão, em que eles pretendem que a Igreja atua como um movimento, como um determinado partido, não é? Portanto, muita gente pretende, de facto, transformar a Igreja numa associação que tem uma mística e como outro agrupamento qualquer, que também tem essa mística, e agrega as pessoas que aderem, não é? Agrega-as, vai-as agregando, e isso basta. Mas não, a Igreja, como consequente à pessoa de Cristo e como aquela que é continuadora da ação e de toda a ação de Cristo, ela não tem uma fronteira a dizer, digamos, aqui está o rebanho dos que fazem parte desta associação, mas ao contrário, a Igreja não tem fronteira nenhuma, está sempre em evangelização, está sempre em expansão e está sempre a divulgar a pessoa de Cristo para ser o modelo de toda a gente. E se as pessoas tomam Cristo como modelo, tomam Cristo como seu modelo, então esses podem considerar-se pertença da Igreja. Mas a Igreja continua a não ter fronteiras. A Igreja não tem nenhum marco a dizer vou chegar até ali ou até acolá. Não. A Igreja ultrapassa todas as fronteiras e o que ela pretende é fazer de todas as pessoas uma pertença através da pessoa de Cristo a ela. Portanto, todos os que pertencem à Igreja devem começar por ser, digamos, aderentes à pessoa de Cristo. Quando se pretende fazer cisão, divergência entre a ciência e a fé, isto mais não é do que pretender reduzir também a fé, não é? Porque quem dá uma coisa dá a outra. Não há nenhuma razão para que se diga que uma está em oposição à outra, não é? Certo, e aí o Papa Bento XVI trouxe as chegas muito importantes, quer naquele documento já mais antigo, Fé e Razão, não é? Uhum. Onde ele explanou esse, digamos, essa não divergência, mas ultimamente na chamada trilogia, que terminou agora com a última encíclica, Luz da Fé, mas a chamada trilogia, onde ele começou pelo Deus Caritas Es, e depois sobre a esperança e finalmente sobre a caridade. Mas antes ele já tinha um documento específico sobre este tema, Fé e Razão, e onde ele claramente diz que a fé não se opõe à razão, mas a fé precisa da razão, assim como a razão também precisa da fé. Assim como a razão também precisa da fé. E de modo nenhum se opõe. Agora, o que é que a história nos tem legado? E o que é que a experiência no mundo nos tem trazido? A história e a experiência têm-nos trazido realmente exemplos de digamos, de tentativa de separar as coisas. Portanto, os cientistas parece que se realizam na prova de que não, Deus não é preciso. Dá a impressão, mas claro que é só a impressão. Eles acham que no seu trabalho devem concluir ou devem definir que, e definir para sempre que o seu trabalho é provar que Deus não é preciso. E se ainda é preciso para alguns, se porventura ainda é preciso para alguns Deus, é porque a ciência ainda não fez todo o seu trabalho. Dá a impressão que há esta tese para defender. Dá a impressão disso. E o que o Papa Bento XVI vem dizer é exatamente ao contrário. Não. A ciência, quanto mais se desenvolver, mais sentirá a necessidade de Deus. É uma complementaridade. Uma complementaridade. Portanto, a ciência, a missão dela é ver que quanto mais ela avança, quanto mais ela, digamos, se desenvolve, mais conclui que Deus existe e que Deus é necessário. O que está mal aqui no meio disto tudo, creio eu, é o mau uso da ciência, porque quando a ciência evolui e em tantos campos, no aspecto da saúde e noutros, não é? Isto é uma maravilha. Sim. Agora, só é mau é de facto quando essa ciência que devia ser para o bem acaba por ser mau para as pessoas, para nós, para o humano. Sim, sim, porque quer dizer que a ciência parece que não tem limites. Parece que tem, é a única área onde não há barreiras para nada. E, portanto, pode-se atropelar seja o que for e seja quem for para se atingir o que se tem em mente. A pessoa pensou e quer chegar a esta conclusão. Então, tudo deve estar franqueado, as portas têm que estar todas abertas para se atingir aquele objetivo. E sabemos os atropelos que isso traz. E aí a fé diz à ciência, atenção, há a ética que não pode ser manipulada e há os princípios fundamentais que não podem ser vendidos ou alugados ou suspensos por causa da ambição da ciência concluir isto ou concluir aquilo. Como, por exemplo, a criação a partir de elementos estranhos do próprio homem, não é? A tentativa de fazer um homem, digamos aí, no laboratório. Coisas que realmente nos levam a pensar, não é proibido pensar, não seria possível fazer um homem aí como Deus fez lá na descrição do Gênesis, fez o boneco de barro e insuflou-lhe o espírito e ele viveu. E a ciência dá a impressão que também é capaz de pegar nos elementos existentes e deles fazer um homem. E sem nada que impeça a ciência de o fazer. Ora, a ciência deve também ter os mesmos princípios base que afetem. E portanto devem ajudar-se e não desajudar-se ou não pôr-se em campos opostos, em lutas opostas, como se fossem inimigos. Jograis e trovadores, vagabundos de todos os tempos, vocês são os meus parentes, vocês são os meus iguais. Não me peçam construções nem atos úteis de momento. Eu sou um adolescente e nunca serei adulto. Não me peçam sobriedade, nem gestos medidos, cinzentos. Eu sou um arlequim e só me visto de encarnado. Como as flores sobre a terra, como as aves no céu, eu sou um adolescente e nunca serei adulto. Palavra certa, nem honra para quê ter ilusões, nem santo, nem herói, nem mestre. Eu sou um poeta e só posso dar canções. mestre. Eu sou um poeta e só posso dar canções. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Cónigo Manuel Martins, da paróquia de Arganil, Cerzedo, Secarias, Pombeiro da Beira e Selavisa. Entramos na parte final do nosso programa. Eu vou pôr aqui em mais uma palavra aqui do Sr. Cónigo Manuel Martins. Há pouco falou da Luz da Fé. O ano da fé acabou há poucos dias. O que é que lhe parece? Qual é o sentimento com que fica depois destes 13 meses do ano da fé? Pois o ano da fé para a nossa Diocese de Coimbra vai terminar no próximo domingo. Eu peço depois. Desculpa, porque de esclarecer isto antes de é que nós, o programa está a ser gravado e ele vai sair depois de domingo. Pardon. Agora aqui esta parte corta. Sim. Então, desculpa, peço desculpa. Não, tudo bem, não tem mal. E então, é verdade, o ano da fé está terminou e faz-se o balanço, ou tenta-se fazer o balanço. E o balanço que se faz, pois deve ser diversificado. Pode-se fazer um balanço de toda a Igreja, que há de haver depois quem o faça chegar também às estruturas intermédias, mas faz-se o balanço também num plano mais local, como são as igrejas locais ou as dioceses e depois nas paróquias. Eu tenho a sensação de que em alguns casos, e se calhar não é assim muito poucos casos, em que pouco mexeu. Mas tenho também a certeza, e essa sim aí é certeza, não é suposição, tenho a certeza que na maioria dos casos o ano da fé mexeu com as pessoas. Fizeram-se muitas iniciativas, ou tiveram-se muitas iniciativas, levaram-se a cabo muitas ações e sobretudo no plano da evangelização, com grupos a funcionar nas paróquias, com os temas específicos da, quer seguindo a encíclica, quer seguindo outros meios que estiveram disponíveis para ajudar esses grupos, mas mexeu bastante. Em concreto, aqui nas minhas paróquias, houve excepcionalmente grupos de catequese a funcionar durante o ano, nas três paróquias que eu tinha ao meu cuidado. Estas duas últimas, Selavisa e Pombeiro, recebi-as em setembro, portanto já na parte final do ano da fé. E, portanto, daí não posso falar muito. Mas das três que estiveram ao meu cuidado, houve grupos de catequese a funcionar durante todo o ano, alguns terminando com a celebração do Crisma, alguns membros terminando com a celebração do Crisma, em adultos, e muito bem. E sei que noutros lugares aconteceu o mesmo. Agora, também tenho consciência e a tal suposição que não mexeu assim tanto. E os grupos com adultos, por vezes, são mais difíceis, não é? Portanto, as pessoas... Sim. Ou pela sua vida profissional, ou pelo seu comodismo, ou pela sua idade, muitas vezes, ou porque pensam que, se calhar, já não precisam, ou não têm necessidade, ou não querem caminhar mais. Creio que os grupos com adultos, por vezes, são mais difíceis. São mais difíceis, não há dúvida nenhuma. Embora a congregação para o clero tenha dito que a catequese não se pode só destinar a crianças e adolescentes, mas ela tem que ser para todas as idades. Para todas as idades. E, de facto, eu acho que sim. Eu acho que nunca se sentiu tanto esta necessidade. E, se calhar, houve períodos, durante muitos anos, que, pronto, as coisas eram diferentes e, se calhar, nem se sentia esta necessidade. Pronto, a pessoa ia à missa, mas não sabia o que era a missa. Houve anos em que nem era, portanto, na língua de cada país. Depois mais às fórmulas do que outra coisa. E pronto, isto, neste momento, as coisas vão abrindo, as pessoas vão tendo outra noção e por isso há mais necessidade. Haverá outros a quem esta necessidade ainda não chegou, ainda não sentem, e se calhar nessa altura depois será muito mais fácil. Sim, sim. As pessoas de certa idade lembram-se do tempo em que as catequeses eram sobretudo trabalho em família, os pais com os filhos. E a chamada catequese, especificamente falada, era a catequese intensiva, que era feita apenas para a preparação dos sacramentos. Mas, de resto, a catequese era feita em família. E essa era a melhor, ao Chocorro. Sim, não é. Nós notamos isto. Os miúdos vêm para a catequese. E se em casa não se lhe falar, se não lhe disserem nada, ou por de outra forma, aqueles em quem em casa lhe falam de Deus, nota-se, eles fazem a diferença. Eu já tenho perguntado às vezes a garotos que andam na catequese e dizem: quem é que te ensinou? Ah, foi o meu avô, ou foi a minha mãe, ou foi o meu pai. Porque nota-se, salta, eles fazem a diferença nesse aspecto. É pena que realmente as famílias hoje não são capazes. Pois a maioria das famílias não é capaz. Não é capaz, pois aí é outro problema. Pois porque eles também já não receberam, não é isso? Não receberam. E não recebendo não se pode dar. Não se pode dar. Quem não tem, não dá. E de modo que depois desse período de vida da Igreja, em que a catequese deixou de ser uma atribuição da família e uma vivência cristã consequente com o que a família ensinava, houve um tempo longo em que não havia nem uma coisa nem outra. A organização da catequese é relativamente recente. Quem estuda a história da catequese, ela não é muito longa, não vem lá muito de trás. E quando começou a organização da catequese, ela quase se cingia aos formulários que era preciso conhecer. E que era preciso conhecer e até dizer de cor, porque para as célebres examinas que se faziam para a pessoa ter, para a criança ter acesso depois à celebração dos sacramentos. Fazia-se a examina. E fazia-se também a examina aos adultos. Também se fazia a examina aos adultos. Mas houve depois um período em que nem uma coisa nem outra. E o que é que acontece num tempo mais recente? É que a catequese se estruturou, mas falta a ligação família. Falta a ligação família. Quer dizer, a catequese quase atingiu um grau de perfeição na sua estruturação, com os catecismos para os 10 anos de catequese, e o que é o envolvimento da família, se não existir, é mesmo a organização mais perfeita não resulta. E temos esse problema grande a resolver. É o envolvimento da família e o próprio ensino, as escolas também não ajudam, uma vez que se deu lugar à educação moral e religiosa, não é? Mas também opcional. É opcional, quer dizer, em vez de fazer parte da estrutura curricular de todo o estudante, ela entra como opcional, quer dizer... E com horários muito maus. Com horários maus, ainda por cima. Esse apoio também falta à catequese. Portanto, a educação moral e religiosa tem uma função específica na educação das crianças. Mas é também um grande apoio à catequese. Ora, faltando a família, faltando esse apoio da educação moral e religiosa, a catequese depois não atinge os seus objetivos. E não tem atingido. A catequese aqui de crianças em Arganil é dada só ao fim de semana, durante a semana? Como é que é? Só aos fins de semana. Só aos sábados, de semana. Sábados e domingos. O sábado é onde está presente o maior número. Os maior número de grupos funciona, mas ainda temos um número significativo. Temos à volta de 300 crianças. Bem bom. Nos 10 anos. Nos 10 anos de catequese. O catequista segue com os catequizandos ao longo desses 10 anos ou apanha-os mais tarde? Como é que costuma? Ou há formas várias? Há formas várias, mas o mais normal é que o catequista de um grupo no fim do ano deixa esse grupo e apanha os que vêm do grupo anterior. Quer dizer, trabalha sempre com o mesmo catecismo. Não trabalha com os catecismos todos. Estou a ver. Isso, pronto, para os miúdos pode ser, para as crianças, pode ser uma vantagem. Porque se eventualmente esse catequista for um pouco mais fraco, pode depois apanhar outro que compensa. Porque compensa, se quiser. Sim. Porque, no fundo... A catequese vai sempre parar. Sim. O objetivo é sempre o mesmo. Portanto, é sempre o mesmo. Mas quando eu cá cheguei, tinha a situação inversa, que era um que pegava no primeiro ano, depois levava-os até ao fim. Mas atualmente praticamente é a segunda situação que está em vigor. O catequista dá o seu ano e às vezes há necessidade de um catequista ser transferido para outro ano, para outro grupo, mas são situações pontuais. Amigo, vai por essa estrada. Amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. As fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, trá-lo comigo também. Pessoalmente, eu gostava de continuar esta conversa com o senhor, mas, portanto, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Portanto, eu agradeço-lhe, olha, o tempo que... Eu é que agradeço também ter-se lembrado de mim e Deus queira que a nossa conversa chegue aos ouvidos de muita gente e chegue, sobretudo, ao coração de muitos. E se alguma coisa tocou a vida de alguém... demos graças a Deus. Se houve alguma dúvida que tenha surgido pela conversa, estou disponível para dialogar, para tentar esclarecer, se for o caso disso. Não estou a dizer que tudo o que se diz, sobretudo porque também não foi avisado antecipadamente, nem foi estudado o assunto antecipadamente. Não quer dizer que tudo o que se tenha dito tenha sido exatamente correto. Pode haver alguma coisa menos correta, e se foi o caso e as pessoas tenham alguma dúvida, eu estou disponível para o esclarecimento. Obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.